Vou pro seu quarto e abro a porta, mas você não está. Você se foi tão de repente, nem por mim quis ficar. Eu pensei em pedir pra você voltar, mas eu sei que o que aconteceu está nas mãos de Deus. Oh, Pai. Você não está. É tão difícil olhar em volta e não mais te encontrar.